Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Saudações orientais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 82º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 82 eu retomo a minha série de cinematologia, falando desta vez sobre uma das franquias que, na minha opinião, é uma das mais emblemáticas das décadas de 80, comecinho de 90 e agora também para anos 2000, que já chegou um remake, que é nada mais nada menos que Karate Kid! Vamos falar muito bem dos três primeiros filmes, mal pra caramba do quarto. Brunão que eu diga. E falar bem também do remake, apesar de que tem alguns aqui que nem cheguei a ver. Falando em quem vai participar desta conversa, eu estou aqui sim com ele, que sumiu, mas agora voltou, Gabriel Paquiderme Scalarte Weber. Fala aí, gordinho. É, o viado ainda muda meu nome do meio sempre, né? É foda, cara. E eu vou te falar uma parada. Sabe qual é a melhor parte dos filmes do Karate Kid? Quando no filme das Tartarugas Ninjas, o Michelangelo pega o paninho e fica: coloca cera, tira cera, cola cera, tira cera. Aí todo mundo olha pra cara dele e fala: ué, e vai embora. Né? Ué, tá bom, tá certo, né? Muito bem. Isso ficou emblemático mesmo. E como convidados nesta conversa, eu trouxe do 1001 podcasts que esse cidadão faz, que ele participa do Podcafé, quando o Podcafé sai, ele participa dos Brucutus, ele participa do Bacanudo, e é o senhor Nicolas Queiroz. E aí, Nicolas? Pô, muito prazer estar aqui participando do Paranerd, e eu já digo logo pro pessoal que eu sou um karateca em formação eterna. Aí deixa eu passar, já pegar já logo o ensejo na conversa. Você treinou karatê por causa de Karate Kid? Total. Total. Ah, eu sabia porque eu tive essa conversa com ele no podcast de Boteco. Exclusividade. Exclusividade, é. E aí me diga uma coisa, Fih, quando é que o Podcafé volta? Olha, a previsão de volta é quando eu me formar, ou seja, galera, tá esperando aí que vai demorar bastante ainda. Vai ouvir no Bacanudo, Brucutu. Gabriel, você sabe que isso quer dizer nunca, né? Pois é. É, né? Muito bem. Mas eu não trouxe aqui só o seu Nicolas, porque os jabás dos Brucutus e dos Bacanudos que ainda saem vão pro final do programa. Eu não trouxe apenas o seu Nicolas pra conversar, eu trouxe também dois dos meus queridos amigos lá do Jurassicast, Brunão e Calaveira. E aí, Brunão? E aí, Nerdmaster, tudo bom? Faz tempo que eu não piso aqui, hein? Beleza? A casa tá arrumada agora, tô vendo aí. O Gabriel tá fazendo a comida todo dia. Tá bom. Tá bom, né? Que tá isso? Isso porque você não viu ele jogando as meias sujas dentro do armário. Viadagem. É, né? É, né? Que viadagem. Viadagem, né? Mas eu preciso falar uma coisa de Karate Kid. Diga. Karateka pra mim é o Shinpachi Yamazaki. Oh, Karateka ou Shinpachi Yamazaki. Isso. Não tá aqui. Não tá aqui. E tu, Calaveira, como é que você tá, meu amor? Eu tô bem, gordo, porém, bem, vivo. Você já chegou a fazer o golpe da garça alguma vez na tua vida? Eu entrei, eu fiz karatê, você acha por quê? Não, você não tem que perguntar se ele fez alguma vez, você tem que perguntar quantas vezes ele caiu fazendo. É verdade. Eu caí várias. Não, eu nunca caí, cara. Até hoje eu nunca caí. Olha que hoje ainda faço golpe da garça, hein? Me falta coordenação motora, foi mal. Não, é. Fazer a pose não é fazer o golpe, tá, Rodrigo? É, é tipo... É saci... Você já levantou o pé do chão no alto? Saci que faz golpe da garça, tipo, vira voadora, né? Golpe da garça pra saci é voadora. É, pois é. Mas eu tenho uma coisa pra falar sobre o Karate Kid. Diga. Eu quero dizer o seguinte. O sucesso é a capacidade de enfrentar o fracasso sem perder o entusiasmo, senhor Miyagi. Não, você, leu isso, você leu isso aí atrás de um ônibus. Não. Tá aqui na internet, frases do Karate Kid. Então você falou errado porque você tinha que falar sem a concordância verbal correta, né? Isso, com a, voz, é... com a voz do Yoda. Pera, mas pera, é que eu ia falar com o Yoda ou o seu Miyagi? É, não, é porque ele tá confundido. O dublador do seu Miyagi era o mesmo do Yoda. Ah, o seu Miyagi fazia, tinha concordância. Mas tem outra que não, é muito melhor. O que tinha concordância? Que tinha concordância nada, era karatê sim, karatê não. Karatê no meio, que nem mas uva. Essa aqui é ótima, ó. Cadê concordância? Aqui, ó. Fale o que quiser de mim, mas tenha a decência de olhar nos meus olhos enquanto fala. E tenha coragem de ouvir as minhas respostas. Aí você é música sertaneja, cara. Não, universitário. Se fosse, essas fosse filosofia de botiquim do Sr. Miyagi tá foda, hein, velho? Puta que pariu. Voltaremos daqui a pouquinho com mais dessas histórias e falando sobre os filmes propriamente ditos depois dos recadinhos. Caraca, é karatê, não é karaokê. É isso aí, estamos de volta! E conforme prometido, voltamos com tudo. A partir de hoje, o Paranerdia volta à sua periodicidade normal. Semana sim tem o Paranerdia, semana não tem o Parolando sobre o episódio passado. E para comemorar isso, a galera dos nossos queridos lá da Taverna do Ogro Encantado, a sensacional loja de colecionáveis, nos pediu para ressortear aquele Blu-ray do filme Louca de Mim de Polícia. Mas como assim ressortear, Nerdmasters, estão perguntando vocês? Acontece que o sorteado daquele Cinematologia Louca de Mídia Polícia não se manifestou após ser sorteado. Então faremos um novo sorteio. Basta você entrar na página do Facebook do Paranerdia, ir na aba de promoções e clicar em participar. Mais fácil do que isso, impossível. O sorteio será feito e o resultado será dado no próximo Paranerdia. Falando em Facebook, vamos lembrar quais são os métodos de feedback do Paranerdia. Caso você queira comentar neste episódio, basta ir até o site, que é o www.paranerdia.com.br, e acessar o post deste episódio, que lá tem a área de comentários. Caso queira nos mandar um e-mail, você pode mandar para paranerdia@paranerdia.com.br ou ainda usando o nosso formulário de contato, que é aquele ícone de carta que está lá no canto superior direito do site. Clica lá, preenche o formulário e automaticamente será enviado um e-mail para nós. Se quiser nos mandar um tweet, o endereço do Twitter do Paranerdia é o @Paranerdia. E é claro, a página do Facebook é facebook.com/Paranerdia. Não se esqueçam de acessar a promoção daí da galera do Ogro Encantado para poder concorrer ao Blu-ray do Loucademia de Polícia. Para terminar, a comunidade do Paranerdia no Google Plus é o gplus.com/paranerdia e a página do DeviantArt é paranerdia.deviantart.com. É bom lembrar também que se você quiser ajudar a gente a manter aqui o Paranerdia vivo e forte, basta comprar as camisetas Paranerdia que tem na Fiction Corporation. Nós temos lá a camiseta para Patrulha Estelar e Yamato, e também temos a Who's Your Daddy, com a carinha do Nerdmaster no melhor estilo Darth Vader. Compre lá e nos ajude a manter aqui o Paranerdia. Se você quiser também, você pode dar essa ajuda indo no post deste episódio de Karate Kid e clicar nos links do Momento Merchandising. Lá você vai encontrar links para todos os DVDs e Blu-rays dos filmes da série Karate Kid que nós comentamos aqui neste episódio. Compre lá que uma comissãozinha bacanuda chega aqui no nosso bolsinho. Fiquem agora com o episódio de Cinematologia Karate Kid, que tá sensacional. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Senhores, então somos todos aqui fãs da franquia Karate Kid, né? Eu não, eu acho uma merda. Você acha uma merda? Novidade. Próximo. Ah, velho, o foda que o negócio do filme é que o Pat Morita era muito carismático, mas esse filme é uma bosta, velho. Não, falando sério, cara, não tem personagem. Cara, é um dos personagens mais respeitados do cinema, é o seu Miyagi, né, cara? É porque ele tinha porrada em todo mundo. É lógico. Vai respeitar o cara que tinha porrada em todo mundo. Tá maluco? É ele que, inclusive, pelo menos pros filmes americanos, na minha concepção, é o cara que introduziu a história não México velhinho. Não, ele tinha uma filosofia maneira. Ele ensinava você a lutar karatê sem lutar karatê. E o principal é que a gente conseguia ver que ele era humano porque ele enchia a cara de cachaça. Não era cachaça, era saque, era uma vez por ano. E era por causa da mulher dele que morreu na Segunda Guerra Mundial. Você dá licença? É tipo Ponfar, então. É tipo o quê? Ponfar. Ponfar do Spock. Uma que vez por só ano, fazia seco a cada 5 anos. Ah, não, eu não sei. Isso aí é muita virgindade. Eu faço sexo, eu não sei. Ah, não reclama, não. Que você mesmo já falou pra mim que começou a gostar de Jornada nas Estrelas por causa do Parané. Mas é depois que ele aprendeu que era sexo. Eu comecei a achar interessante a filosofia que vocês colocaram. Mas daí gostar, não. A nova leitura dos filmes novos, eu gostei sim. Gostei pra caralho, eu assisto direto. Daí a deixar de trepar pra ler Pofá. Isso, aí não. Aí. Vida longa e próspera, meu ovo. Tá bom. Vamos começar então, obviamente, pelo primeiro. Então, Gabriel, filhote, faça por favor a introdução, dê a ficha do primeiro filme, por favor. Com impostação ou sem impostação? Se você quiser ler como gente, eu agradeço. Vamos lá. Karate Kid, A Hora da Verdade. O filme original em inglês, Karate Kid, de 1984. Olha o ano que eu nasci. O diretor é o John G. E o nome de remédio, Evidzen. Né? O escritor foi o Robert Mark Carmen. Os principais, Ralph Macchio como Daniel Sol Larusso. Que Sol? É Sam? É Sam? Daniel Sam. Não, Noriyuki. Noriyuki. Noriyuki não é o golpe do Ken, não é o golpe do Ken do Rio. Noriyuki. Nossa. Pat Morita como o senhor Kesuki. Caralho, o Pat Morita chamava Noriyuki, velho. Pat era apelido, Noriyuki é o verdadeiro nome dele. Eu tô mais assustado do personagem se chamar Kisuko Miyagi. Kisuko? Elizabeth Shue como Ellie Mills, Martin Cove como John Creasy, William Zabaka como Johnny Lawrence e Randy Heller como Lucille LaRusso, a mãe do Daniel, que só aparece duas vezes no filme, né? É, mas ela tá nos créditos, né? Mas aparece duas vezes. Ganhou cachê. Duas vezes. A mãe responsável que deixa o seu filho menor de idade passar dias inteiros com um velho sozinho. Bêbado. Olha por cima. Na casa dele. Limpando a casa dele. É. Aí ela é tão horrível que ela é incapaz de virar e falar assim: o que, que você tá fazendo, meu filho, o dia inteiro lá? Ah, eu fico encerando o carro dele. Isso estaria errado, né? Tipo, parece aquele velho do Family Guy que tá doido pra comer o filho do Peter Griffin, né? Exatamente, cara. É a mesma coisa, o velhinho que fica mandando o moleque encerar o chão. De shortinho. Aí. Ah, mas cara, é muito boa aquela cena. Larusso! Ele manda voltar assim, o Daniel volta. Aí, cara, o Daniel volta com na mão, velho. Lembra aquela cena? Levanta a mão! O bicho levanta a mão e o bicho... Caralho, você luta karatê e nem sabia. Parece tipo eu, assim. Caralho, sei falar inglês e nem sabia. Eu descobri isso, velho. Calaveira, aproveita que você tá aí e dá a sinopse do primeiro filme. Cara, o primeiro filme, nós temos o nosso, até então, não conhecido dessa forma, nerd, porque nessa época, creio eu, não era terminologia que se utilizava, mas o Daniel Larusso era um nerd, que era perseguido na escola pelos caras que têm tendências homoeróticas fortíssimas, porque se preocupam muito mais em atormentar os outros garotos do que em correr atrás de mulheres. Entendeu? Mandou bem, mandou pro psicólogo ler a sinopse. Não, quem me ensinou isso foi o Family Guy, velho, que tinha uns caras enchendo o saco da Meg, aí eles viram e falam assim: é, vamos agora encher o saco daquele coreano, vamos. Aí o cara: é, eu não tenho problema com a minha homossexualidade. Isso. Ah, Family Guy, né? Jogando na cara tudo que já estava ali, né? Subentendido. Cara, é problema... Cara, isso é... Velho, isso é crise sexual forte. Aí tinha essa galera com essa crise sexual forte, porque eles faziam sexo entre eles e não queriam que ninguém soubesse. Aí... E outra... Outra calaveira. Eles eram todos, tipo, arianos, né? Todos nazistas. Todos louros. Exatamente. Olha as camadas do filme, ó. Olha aí as camadas surgem. Esse filme é cheio de camadas. É cheio de camada. Aí o Daniel Larusso, tipo, procura um mestre, porque, se eu não me engano, os garotos estavam lutando karatê, uma coisa assim. Porque o karatê nos anos 80 era a época, cara. Vamos lutar karatê, cara. E hoje em dia, karatê, Deus me livre, né? Chega um coreano de 11 anos lutando com o Gifu, Deus me livre, pega porrada, daí enche o karateca de porrada. Vamos lutar karatê, cara, nos anos 80, cara. E aí o Daniel Larusso vai procurar um professor de karatê. Só que eu não me lembro muito bem como ele encontra o seu Miyagi. Eu acho que o seu Miyagi salva ele. É o seu Miyagi que encontra ele. Salva ele, não é uma coisa assim? Né? Ele, o seu Miyagi, no caso, era o zelador do prédio em que o Daniel morava. Aí depois que ele viu o Daniel Tom começar a tomar uma surra dos caras, aquela famosa cena do Homem Invisível com o chuveiro no... Com o cara vestido de banheiro, de chuveiro. Ah, é verdade. Que o Daniel tava de caveirinha, né? Não, o Daniel. Não, os outros é que tava de caveirinha. Ah, é porque ele foi levar a Elizabeth Shue. Por quê? Porque o Daniel era hétero, entendeu? Aí os caras ficavam com a raiva. O cara falou assim: velho, a Elizabeth Shue é uma gostosa, ninguém nesse colégio quer comer ela, eu vou comer ela. Aí os caras: não, vai comer ela, seu nerd. Não tem problemas com a minha homossexualidade. Vai, velho, né? Eu vou passar mal aqui, cara. Velho, eu vou te falar que o Daniel... Eu vou falar que o Daniel era um pela-saco do caralho, velho. Ele era, velho. Que, não, que moleque era... chato, velho. Chato e chorão, cara. Chato, chorão, reclamão, adolescente de merda. Um merdeiro do caralho. Olha, sério, apanhou pouco, velho. Apanhou um pouco. Mas não é aquele tipo de filme que faz você se sentir menos pior, sabe? Se você olha e fala, puta merda, até que eu tô muito bem, é, né? É aquele negócio, se esse aí conseguiu mulher, também consigo, né? É, exatamente. É motivacional. É filme motivacional em todos os aspectos. E o pior é que esse filme originalmente foi feito pra ser filme motivacional. Não, mentira. É do mesmo diretor do Rock, cara. Do Rock, cara. É o mesmo diretor do Rock. Do Rock 1, que é o filme sério. Rock 1. Isso. Sim. Depois de descamba, mas o 1 que é sério é o mesmo diretor. É mais ou menos o que aconteceu com essa franquia, que o 1 é o, vamos dizer, o filme bem trabalhado. Não admito isso. Não existe filme sério no Karate Kid. Eu não disse que é sério, eu disse que é bem trabalhado. Tá, não existe filme bem trabalhado no Karate Kid, né, Nerd Master. Não, tem aquele quando ele, acho que é o 2 ou 3, que ele vai pro Japão, é maneiro. É o 2. É o 2. Ele vai pra Okinawa. É, Okinawa, porra, é maneiro pra caralho. Ele vai pro Japão, aí ele conhece aquele problema lá do seu Miyagi comia mulher ali, pá, não sei o quê. Maneiro, pô. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu concordo com o Bruno, cara, com esse lance de não ser muito bem feito, porque eu faço audiovisual, né? E a gente estuda, assim, pega vários exemplos de filmes, né? Pra estudar, né? Como foi feito. E o Karate Kid já cansou de passar na nossa mão como filme cheio de erro. Os erros de continuidade é microfone vazando em cena, cara. É bizarro. Posso dar o pior erro de todos? 15 minutos de cena da gente vendo o Daniel indo embora além do horizonte. Eu acho que o maior, erro de todos mesmo. É quando o produtor virou e falou assim: vamos fazer? Obrigado. Não. Hoje em dia vocês falam isso, mas na época todo mundo gostava desse filme. Na época, eu tinha 5 anos, Nerdmaster. É, Brasil não tinha nada importado. Você lembra a merda que era importar alguma coisa dos Estados Unidos nos anos 80, velho? Cara, a gente só tinha acesso que a Rede Globo mostrava à noite. E no Tela Quente, olha lá. E na sessão da tarde, o filme repetido do John Cleese. Não, que eu ia falar do John Cleese, falei errado. Do John Hughes. Isso, porra. É o que a gente tinha, então. A gente tinha o direito de achar esse filme bom, o direito. Agora, uma coisa todo mundo tem que concordar: Senhor Miyagi é foda. Cara, e é por isso que total, o filme é bom. É o personagem principal. Não, o Pat Morita, ele era muito, muito carismático. Velho, eu coloco o Pat Morita, em matéria de carisma, eu coloco ele no patamar do Yoda. Fácil. Sim. Fácil. Até porque é o mesmo dublador, o mesmo tamaninho, né? É, principalmente aqui no Brasil, o dublador é o mesmo. É, mas, cara, é fácil o nível de... o nível carisma. De carisma dele, do Yoda, cara. E é por isso que esse filme fez tanto sucesso, por única culpa, né, responsabilidade, na minha opinião, pelo Pat Morita e pela música I Will Fight For Your Honor, que, porra, né, estourou nos anos 80 e tal, e virou uma febre que louca. Que é só do 2, o que é mais escroto ainda. É... Pois é. Não, mas a do 1 um também é boa, cara, aquela You're the best. Essa right. É massa, velho. Melhor música de montagem dos anos 80, de todos os tempos, cara. Ah, os anos 80 só tinha música de montagem, né, cara? Cara, eu usei essa música no meu exame de faixa, cara. Puta, velho. Cara... É muito foda, cara. Ó, tinha uns leleques usando funk, cara. Axé, e eu, pô, não, cara. Isso não é karatê, não. Karatê, you're the best. Isso, porra, parabéns, usou cara. A velha tática do mestre Miyagi, né? Karatê sim ou karatê não? Karatê com exato. Funk... Que nem uva. Total, cara. Cara, total. E pensar que Pat Morita, antes de fazer o seu Miyagi, era um coadjuvante de comédia. É verdade. Eu já vi uma série dele, de madrugada, ele na Globo. Uma série do The Night Live, cara, né? Eu não sei. Ele fazia uma série que passava de madrugada. Mas, velho, era de madrugada, tipo assim, 4 da manhã. Entendeu? Que passava na Globo. Coitado. Quando a Globo não tinha nada pra passar. Aí ela enfia uns bagulho que sabe lá Deus de onde ela tira. E tinha. E o Pat Morita, ele vinha dessa série. E era ridícula a série. Não, era aquele troço, tipo, o estereótipo do estereótipo. Era um sitcom muito mal feito, velho. Sim, cara. Era tipo um Full House, entendeu? Tipo, esse que passa no SBT à tarde, que tem as garotinhas Olsen, que hoje em nossa, dia... Nossa, que hoje é dia velho pra caralho. É, hoje em dia tem as vagabundas já. Olsen, né? Hoje em dia são as vagabundas, mas na época eram as menininhas Olsen e tal, lá, é full... Vintage Olsen. Isso, Olsen, né? Full House. É, né? Full House. É daquele nível. Ele é ruim, velho. Ruim, bagarai. É, o faturamento desse filme, cara, não dá pra negar que foi um sucesso absoluto. Porque ganhar 90 milhões de dólares em 84, esse filme não deve ter custado nem 5. É verdade, ainda mais porque os cinemas no mundo eram o quê? 10? Então, teve um sucesso estrondoso. Teve. Todo mundo concorda que esse filme é o que tem as cenas mais memoráveis e é, obviamente, o mais adorado pelos fãs da franquia. Isso aí é inegável. Todo mundo, inclusive as tartarugas ninja, né, Gabriel? Já fizeram a brincadeira do pota cera, tira cera, né? Então. Simpsons também. Pinta cerca pra paródia. Cima, pinta cerca pra baixo. Tem a porra do golpe. Da garça. Pô, pegar a mosca com o palitinho. Pô. Não. Que dá pra ver a cordinha segurando a mosca. E eu também sou favorável ao comentário que o Afonso Solano já fez em vários programas diferentes, que o golpe da garça é o golpe mais telegrafado da história do cinema. Porra. Quem é que não sabe que o cara só pode estar querendo bater com a porcaria do pé que tá bom e pisando no chão? Porque, né? Vamos, pô, se vocês não viram esse filme, desculpa, gente, mas vamos pro inferno, né, pô? Eu não entendi, banho. Como assim telegrafado? Porque, cara, lembra da história do golpe da garça? Por que que o Daniel teve que usar o golpe da garça? Porque a perna que tava levantada... Sim, a perna que tava levantada... É a que tava quebrada. Exatamente. Então não era com essa que ele ia bater. Com as duas mãos pro alto é que ele também não ia bater. Qual é o único membro que sobrou pra ele bater sem cunho sexual? Ah, é verdade. Ele tá com a perna quebrada nessa parte do filme? Tá. Ah, tá. Não sei se tá quebrada. Nossa, que violento, não lembro disso, não. Tá torcida, né? Se não tá quebrada, tá seriamente lesionada. Ah. Isso, porque até porque o seu Miyagi lá faz um parangolé lá que... faz a massagem da porrada na pau, a massagem da mão esfregada, né? Ah, é a massagem com... Mano, velho, eu tô falando de bater com o membro. Isso, massagem com o final feliz. Pô, ele tá falando de bater com o membro e não sei o que. Massagem com a mão. Porra. Tá faltando só um sabonete. Velho, eu fiz muito esse negócio da massagem. Toda Nossa! Vez. Nossa! Tava jogando bola, caía, eu para que tudo. Isso, sentado, para tudo! Só você. Eu pensei que todos nós que nascemos nos anos 80 tínhamos feito isso. Velho, da minha casa aqui, caralho, eu tenho que fazer isso direto, velho. Direto. Eu caía, caralho, parava e nego levava a maior fé. O machucado saía andando e a galera religiosa. Ficava em volta e ficava assim: seu Miyagi é foda. Seu Miyagi é foda. Aula de medicina, né? Caveira, vai lá, tu não curte mais o filme, mas qual era a tua cena favorita dele? Não é que eu não curto, é um filme datado pra caralho, mas é divertido. Eu gosto de rever pra relembrar a minha infância, relembrar essas idiotices mesmo, de ficar batendo palminha, esfregando e botar a mão no machucado, achar que ia curar. Isso eu me lembro da minha infância, era da época da minha infância. É legal por causa disso, cara, mas não tenho nada contra o filme, não. A minha cena favorita do Karate 1 são todas em que o Pat Morita tá. Porque pra mim o filme só é maneiro quando tá ele. Porque o rapaz que fazia o Daniel LaRusso, o Ralph Macchio, que inclusive vale ressaltar que o Ralph Macchio na época que gravou o filme, ele tinha 26 anos. 22? Não, 22. 26, 27, ele tinha 22 anos, ele estava fazendo o papel de um adolescente de 13 ou 14. 22 anos? Mas o pior é que ele enganava, cara. Ele parecia um moleque de 13 ou 14. É, mais ou menos. Até porque parecia pros padrões de filme americano dos anos 80. Porque filme americano dos anos 80, não, velho. Filme americano dos anos 80, nego no high school, fazendo o primeiro ano, a mulher tem uns par de seios gigantescos, o cara com músculo, com veia saltando, eu vivo com os meus pais. Ah, tá, velho. Eu não sei que merda é essa, se era proibido atuar infanto juvenil, velho. Mas tem! Esses filmes de high school era sempre assim, com ator de 60 anos fazendo papel de 15. Tem até essas paródias ridículas que fica falando sobre Michael J. Aí, Fox, que eu diga, né? Pois é, o Michael J. Fox parecia um anão, ele nunca apareceu jovem. Ah, hoje em dia teve aquele garoto que morreu agora por tempo aí do Glee, que também tinha 30 e tantos anos e fazia papel de adolescente no musical. Tinha. É, parada recente. É, mas né? Ele morreu e foi de pó, né? É, né? Fazer o quê? Nicolas, tu que com certeza aqui é o maior fã dessa franquia. Qual é a tua cena favorita do Karate 1? Ah, cara, eu acho que assim, as cenas favoritas são as cenas de treino, sabe? Porque eu me identifico muito pela época que eu fiz karatê, né? Aquelas cenas, tipo, que fazia aquele paralelismo de imagem, que tava exatamente o Daniel San de lado pra câmera, sabe? E o Pat Morita ao lado, replicando os golpes, sabe? Eu achava muito, muito legal aquilo assim. É, na verdade muito, era o contrário, né? Era o isso. Coisa replicando o seu Miyagi. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer a vocês. O que o senhor Miyagi fazia da vida? Se ele era... Como é que ele comprava? Tinha coleção de carro antigo, ele tinha um jardim de inverno gigantesco na casa dele, e ele era zelador. Chama lavagem de dinheiro. Você quer a resposta de verdade ou a que eu acho? Ah, pra mim é que eu acho que ele vendia ópio. Mas o que é que você fala? Não, a verdade é que ele ganhou indenização do exército, principalmente por conta daquele acidente que teve com a mulher dele e tal e coisa. Então ele ganhou meio que um benefício do governo, ele vivia desse benefício do governo. É o que diz, vamos dizer, o mito, né, a história da franquia. Mas a verdade é que eu acho que ele economizava dinheiro aliciando menores para trabalho escravo. O senhor Herbert do Family Guy. Seu Herbert. É mesmo, caraca. Pior que o seu Herbert também tem o lance da guerra. Exatamente, também. Exatamente, né, aí ó. Caraca. É, mas o seu Herbert é viado. Não é aquele velho viado que tem um cachorro? Exatamente. É que tem um cachorro Jesse, que também é paralítico. O Jesse, o cachorro vai se arrastando. Não é que ele fica falando assoviana? É. É ele mesmo. É muito bom esse Gabriel, tua cena favorita de Karate 1? Minha cena favorita não tem porra nenhuma a ver com nada do enredo do filme. É no início, quando eles chegam de mudança, que a mãe dele tá falando assim: ah, tira logo essa bicicleta de cima do carro aí, senão o carro vai desmontar, não sei o que, ela fica brincando com ele. Aí ele chega, passa pela velhinha assim, a senhora tá com os cachorros assim, volta e fala assim: oi, senhora. É o tipo, o garoto chega pra receber ele. Ele fala: oi, isso aqui é a fulana. Ah, oi, senhora. Ela olha pros cornos dele e fala assim: você é de não sei aonde, né? Aí ele: é, eu sou. Como é que você sabe? Dá pra ver pela tua cara. Consigo entender esse negócio. Cara, é de Nova Jersey, né? Também. É, tipo, dá pra ver pela tua cara. Caraca, mano. Aí no final, aí o moleque sobe e ele fala assim: eu encontrei a senhora meio estranha lá embaixo e tal. Você falou pra ela que a gente era de não sei onde? Ela falou: é, eu falei, é a velha filha da puta. Não, e o que eu acho escroto é que ela fala, é um papo nada a ver, muito escroto. É. Que ela fala assim: você é fulano de tal, que não sei o quê. Aí, ah, você conheceu o seu Beltrano o e tal. Não, eu conheci fulano, que não sei o quê. É um papo sem pé nem cabeça, pra no final eles são completamente estranhos. Porra. É. Não, o papo é do jeito que o Gabriel falou aí, porque eu não entendi nada do que o Gabriel falou. É, velho. É bem por aí. Mas é por aí mesmo. Caraca. Brunão, tua cena favorita de Karate? Minha cena favorita de Karate Kid são várias, mas principalmente as que o Daniel LaRusso apanha pra caralho. Adoro. Toda vez que ele apanha, eu fico extasiado. Vai, Johnny, quebra a cara dele. Adoro o Johnny Lawrence quebrando a perna dele. Adoro o professor, cara, o professor do Cobra Kai, velho. É meu ídolo, cara, sério. Cara, John Cleese. Como é que a pessoa aí entra a minha cena favorita, cara, que mostra a completa dicotomia entre o John Cleese e o Miyagi, que é aquela cena da academia Cobra Kai, né? Aquela... A dor não existe nesse esporte. Isso. Não é. Não, sei. Não, sei. Velho, e que raio de pais são esses, velho? Que deixa os filhos estudar no sei lá, no preparatório pra Al-Qaeda? Merda é essa, meu irmão? É verdade, cara. Escola preparatória Al-Qaeda, venha para nós. Aprenda a não sentir dor. Aprenda a esquartejar seus inimigos. Como cometer estupros usando camisinha. Velho, É escola da Gestapo, na verdade. Velho, você é doido, velho. É tanto que todo mundo que estudava lá era só lourinho. Só lourinho. Era a escola preparatória da SS. Nossa senhora, mas... Você, na verdade, você tem que passar por um teste, né, antes, né? Você tem que fazer uma prova, tem que mostrar que você tem etnia, né? Isso, matar um judeu. Você tem que matar um judeu pra fazer... A fala do Chris nessa cena é de assustar, cara. É realmente assustadora. É, o medo não existe nesse esporte. Não é. Não, sei. Porra, a derrota não existe nesse esporte. Não é. Não, sei. Isso. Cara, aí a versão estendida do diretor é: morte aos judeus. Sim. Morte aos negros. Sim. Câmara de gás. É, velho. Nossa senhora. Só tava faltando isso, cara. Não tava faltando. Aí chega o Miyagi, todo na paz, né? No melhor estilo Gandhi da vida. É, garoto... quer pedir pra que parem de bater nele. Aí por que ele não pede? Não pode, tá com a boca toda estourada. Ah, mas ele não consegue se defender? Um contra um? Sim. Cinco contra um? Maldade. Não serve. Não pode. Ah, e o que você quer, quer que eu faça? Vamos, torneio. A gente luta torneio. O cara parece que tá falando que nem um índio. É, não, vamos falar com os pais, né? Não, vamos procurar o professor de karatê. Tipo, sei lá, o filho do Bruno apronta, aí vai conversar com o Bruno, não. Vai conversar com o professor de natação dele. Ah, mas o que a mãe do Daniel ia conseguir fazer com isso, cara? Não, os pais dos agressores. Ah, e você mesmo falou que pais são esses que deixam ele na escola verdade. Da SS. Os pais devem ser piores, cara. Da SS. Tudo de origem germânica. Imagina os pais. Caralho, velho. Apanhou pouco. Minha mãe diria isso. Quem esse mestiço pensa que é? Ia falar assim, velho. Não, no mínimo. Caralho. Esse mestiço. E uma coisa que vocês têm que concordar comigo, se o Miyagi é o carisma do bem, é o personagem carismático do bem, o John Cleese é o personagem carismático do mal, cara. Isso, cara, ele é perfeito. É aquele vilão, cara, que você adora ver perder, cara, que tu tá adorando ver ele perder, cara, é sensacional. Como é que é o nome do ator? É o Martin Colvin. Martin Colvin, né? Você tá falando que ele é o diretor lá, ele é o dono da Cobra Kai. É o John Kreese, é o sensei da Cobra Kai. É, deixa eu contar pra vocês isso, uma coisa muito mais triste do que a escola da Gestapo que ele tava fazendo. Eu vi esse bicho mendigando, porque pra mim aquilo ali é mendigar, mendigando autógrafo por $20 lá na Comic Con. Ele? Olha aí. É, a gente tem foto, tem filmagem. Tá na porra do YouTube, que vocês não assistem, né, camarada de viado. Ninguém assiste essa merda. Assistir YouTube, isso era tão legal. Tem lá, velho, tem lá. Ele, tipo, conversando com um fã, e tem ele com a uma das inúmeras mulheres gato que teve na série do Adam West. É, com a Eartha Kitt. Velho, eu não sei, mas é uma delas lá, velho. Ela tá bonita, uma senhora bonita. Mas, cara, eu vi o bicho, assim, todo esticado, velho, com as fotos, assim, pregado. Pequenininho, cara. Eu até falei pro Bruno, falei, caralho, Bruno, eu senti uma coisa tão ruim, velho, quando eu vi aquilo. Porque não era legal, sacou? Não era, tipo assim, caralho, você está vendo, sei lá, um ídolo da sua infância. Não era isso. Você tava vendo... É pra tu ver como é que o cinema engana, né? A gente pensa que o John Kreese era um armário de 2 metros de altura. Aí tá velho. Imagina o que pensa do Rodrigo Santoro lá fora, né, depois de 300. Então, vamos para o filme 2, por favor. Bom, você não falou nem da curiosidade mais legal de todas que eu vi aqui. Qual? Que o John Kreese ia ser feito pelo Chuck Norris. É verdade. O papel do John Kreese era pra ser do Chuck Norris, só que ele não quis passar por Sensei do Mal. Então ele recusou o papel, aí caiu na mão do Martin Cove. Mas sabia que nesse filme só tem um ator que realmente entende karatê no filme todo? Que é o árbitro da luta final. Olha que escroto. Porque o árbitro da luta final era árbitro de verdade. Além de ser árbitro de verdade, ele foi aluno do Chuck Norris, aquele árbitro, sabia? Sim. E em detrimento do que todo mundo pensa, o Pat Morita não sabia dar um soco. É. Sim. Cara, o Pat Morita não levantava nem a perna acima da altura do joelho, cara. Os caras que se jogavam nos golpes do Pat Morita, não é o Pat Morita. O Pat Morita lutava de guarda baixa, meu amigo, ao respeito. Guarda-baixo. Lutava de guarda-baixo. Ele parecia um cavaleiro do Zodíaco. Nicolas, sim, me dê, por favor, a ficha técnica de Karate Kid 2. A Hora da Verdade continua. Vão, velhas, vamos botar subtítulo na porra dos filmes. Não, e essa hora tá estendida, né? Levou 2 anos pra chegar essa hora, né? Bom, o Karate Kid 2, ele vai ser lançado em 86, né? Dirigido por... Vai ser? John. Ainda não foi. Não foi. A gente voltou no tempo pra anunciar o lançamento dessa obra. O diretor John G. Avildsen, escrito pelo Robert Mark Kamen, né? E tem novamente o Ralph Macchio como Daniel San LaRusso, o Noriyuki Pat Morita como o Sr. Kisuke Miyagi, o Martin Cove como John Kreese, Tamli Tomita como Kumiko, nossa, Kumiko, e o Jiro Kumoto, né, como Chosen, Dani Kamekona como Satoru Sato. Essa Satoru Sato é, no caso, a namoradinha, né, do Daniel San? Não, Satoru Sato era o vovô chato já. Esquece. A namoradinha era Kumiko. Kumiko. Tá certo. Assim. Agora, só um outro. E aí? Um parênteses muda aqui o assento rapidinho. De lugar. Um parênteses aqui rapidinho. Daniel San, velho, quando viu o nome dessa mulher Kumiko, aí ele ficou doido, velho. Nossa! Oi, meu nome é Kumiko. Como sim? Pode ser o inverso, pode ser o inverso também. Vai que ela que Kumiko, né? Tamlin Tomita, meu amigo. Eu comi isso aí com força. Eu comi de uma maneira. Cara, essa japinha do dois pontos era. O cara era muito mais linda do que a Elizabeth Shue. Sem brincadeira, eu achava a tal da Kumiko muito mais bonita do que sim, a Elizabeth Shue. Muito. E aí, o Nicolas, além de gostar de karatê, agora gosta de asiáticas, né? Quem não? Quem não, né? Quem não? Não, assim, explicando a evolução, né? Eu, quando vi Karate Kid 1, passei a gostar de karatê. Vi o 2, passei a gostar de karatê e queria namorar asiática. No terceiro, tu quis fazer bonsai, não? Não. No terceiro já nem tava ligando. Até porque as asiáticas têm a buceta no horizontal, né? Vocês sabiam disso, né? Caralho. Isso era preconceito da época lá, de 1930, 1920, você achava isso. Não foi grosseria minha, não. Não foi grosseria, mas foi completamente desnecessário. É. Né? Matar, cara, o que eu posso fazer, ué? É um dado interessante. Não, pô, lógico, pô. Gabriel, leia a sinopse do segundo filme. É o seguinte, o LaRusso, ele decidiu viajar porque pra Okinawa, porque o Sr. Miyagi ficou doente. Na verdade, doente. O pai do seu Miyagi que ficou doente. É verdade, foi o pai dele? Você não tá lendo a sinopse que tá na pauta, não, né? Não, não vou ler, não, porque tô contando diferente no trabalho. Então, tá bom. Pessoa ali, pô, o cara trabalha no caralho, na CTU, né, velho? Já Gabriel? É, né? O toque é igualzinho do Jack Bauer. Não, você pode nos brindar com a sinopse, faz favor, de preferência que está escrita na pauta. Vamos lá. Daniel Larusso, esse safado, faixa branca no karatê, que ganhou a competição do primeiro, inacreditável, na cagada, resolve viajar para Okinawa junto com o mestre Miyagi para visitar o pai dele, né, que está muito doente. Mas essa será uma viagem que vai levar Miyagi de volta para encarar uma longa e amarga disputa com um de seus mais ferrenhos inimigos, Satoru Sato. Nessa viagem, Daniel aprende muito a respeito da antiga tradição japonesa e o preço da honra à medida que ele também se vê envolvido na odiosa vingança. Isso. A vingança que é aquilo que move o mundo, né, velho? Não, a vingança que nunca é plena, mata a alma e a envenena. Isso. Ele aprendeu também a lutar como um tambor. Velho, eu tô tentando entender esse final desse filme até hoje, velho. Não, cara, o cara, você... O que é isso, tamborzinho? Ah, isso aí, segredo Karate Miyagi. Ah, segredo Karate Miyagi é porra de um tamborzinho. Ah, tá, o cara ficou lutando que nem o Gilmar da TV Colosso, né, com os braços soltos. O Daniel Larusso é porque ele é muito ingênuo, cara, ele é virgem, é muito ingênuo, cara. Ele, na hora que o Miyagi falou, ó, isso aqui, antigo segredo japonês, não sei o que, karatê do Miyagi, não sei o que, ele falou, velho, isso aí é no mesmo nível daquelas tuas papinhas de golpe da garça e pintar parede e encerar carro, né? mas é um placebo que funciona, cara. Funciona com ele, né? Funciona, velho, mas como que funciona? Me explica, como é placebo, que essa merda funciona? Placebo, total. Cara, e o que mais me dá raiva nessa história, principalmente no caso do 2, é que o Daniel aprendeu a lutar o karatê a ponto de, inclusive, ganhar o campeonato no 1 e esqueceu tudo no 2. É, tem que reaprender, né? Mas é aquele típico aluno que vai estudar pra prova, sabe? Que ele estuda só pra prova. Vocês devem aí não de decora nada. Pra minha cara, velho. Sério mesmo. O Daniel não aprendeu porra nenhuma no primeiro filme, caralho. Ele cara, só pintou cerca e encerou o carro, velho. Ele falou com todo o coração, vocês cara. Vocês estão de sacanagem, velho. É o que mais me irrita no filme do Karate Kid é que o diretor lá... Qual é o nome do diretor dessa merda, velho? John G. Avildsen. Avildsen. Que hoje em dia tá parecendo o Walter Mercado de cabelo branco, velho. Tanto esticado que ele tá. E você não reclama, não, que é um dos teus diretores favoritos, porque é de um dos teus filmes favoritos. Não, não, não. Na época do Rock ele acertou imensamente, mas é a minha teoria de que com falta de dinheiro o cinema, velho, iria decolar. Tira a verba que o cinema ia decolar. Aí dá essa merda aí. Mas voltando. Velho, o mais me irrita no Karate Kid é que ele foi incapaz de contratar um coreógrafo pras porradas, velho. Nego não tinha a menor ideia do que significava karatê e de como lutar karatê. Porque, velho, o senhor Miyagi não dá chute, não dá soco, matar os outros com os olhos. Isso é tranquilo. Porque é filosofia oriental, velho. Ele está soltando Hadouken pela mente. Não interessa. Tudo era plausível. Agora pega o Larusso, velho. O Larusso, bicho, ele parece um velho esclerosado estudando soco, velho. Tão esquisito que é. Sabe o que ele parece que eu já vi uma vez? Eu já falei, vou falar de novo. Ele parece o Gilmar da TV Colosso. O cara pega o bonequinho e começa a rodar, os bracinhos ficam soltos, fica batendo igual. Cara, o Gilmar. Velho. Parece aqueles bonequinhos lango-lango, sabe? Vem por aí, vem bonequinho lango-lango. Tá? Eu vou falar uma coisa sobre como eram feitos esses filmes nos anos 80. Lá vem. Uma coisa que eu já falei antes e vou falar de novo. Moda caralha. É 20 real. Moda caralha, velho. O cara fala assim, gente, é karatê, como é que faz? Ah, é um chute, um soco e um iá. Pronto, é isso, show, vai. É. Valendo. É em virtude disso que tem aquele filme lá, o... Um daqueles esquisitos de porrada, lá dos anos 80, que o cara ia aprender capoeira no Brasil com os índios. Era o cara Mark da Cascos. Era o cara que fez o Double Dragon, Mark da Cascos, exatamente, o Double Dragon. E o filme se chama Karatê Esporte Sangrento, ou Karatê... Nossa! Era Capoeira Esporte Sangrento, alguma coisa sangrento. Assim. Isso, passava direto na... Mas até os anos 80, Brasil era Amazônia. Qualquer filme, qualquer coisa que fizesse alusão ao Brasil era Amazônia. Mas como o Brasil era Amazônia, se a Amazônia era dos Estados Unidos? Então, é por isso, né? A locação dele já tá lá, né? Ó, pra você ter uma ideia, esse lance desse filme é tão ruim, mas tão ruim, mas esse filme já era dos anos 90. Mas o... esse filme também se enquadra no que vocês disseram agora, do cara com 38 anos fazendo o papel do moleque de 16, sabe? Nesse filme da Capoeira Esporte Sangrento, eu lembro dessa porra que eu fiquei indignado com 10 anos vendo essa porra, puto. Como pode um maluco com cara de, sei lá, ex-detento já ficou preso durante 10 anos, tá no segundo grau, com a cara com mega barba cheia na cara, vendendo droga no colégio, falando que tá no segundo ano. É difícil, né? Agora, voltando ao Karate Kid 2, ele até a entrada do remake era o maior sucesso da franquia, porque ele teve simplesmente faturamento de 115 milhões de dólares. Olha aí. Novamente, tendo feito provavelmente um orçamento de 15, de 20 milhões no máximo, né? É, porque não, muita gente acha que foi caro. Dessa vez foi mais caro que teve que ir pro Japão, todo mundo. Não, aí que tá, não foram pra Havaí, sabia? Não foram, era Havaí. o Raul no Havaí, era uma ilha do Havaí. Aí. Cara, ou seja, mais corte e gasto, cara. Okinawa não foi no Japão. Olha aí, velho. Até isso é moda caralha, velho. Até olha isso. Não, aí, o nome da gostosa lá, que eu tava vendo, inclusive, ela aqui, a Tamlin Tomita, já pagou muito tempo. É havaiana. É havaiana, velho. É havaiana. Olha aí, velho. Até as japonesas do filme são havaianas. Ah, velho, vai tomar no cu, cara. Não, mas esse filme eu acho muito bonito, cara. Assim, tem muita paisagem maneira, sabe? Ele te dá um ar que o primeiro filme não dava, sabe? Primeiro filme, você realmente tava naquele foco ali do Pat Morita, né? Dele treinando o Larusso. E nesse outro, você, além de ter esse tchan do karatê, você tem também paisagens bonitas, sabe? Você tem uma distração a mais. É, eu errei aqui. A Tamlin Tomita, ela é americana e os pais são... Ela é descendente japonesa. Ela não é havaiana, não. Ah, mas tanto tá, mas ficou cara. Melhor ela sendo, ficou mais engraçado. Ficou mais autêntico a raiva do Brunão. É porque eu cheguei, achei importante. Agora, tu Sim. Quer ficar com raiva mesmo, Brunão, por causa desse filme? Saca a base militar onde tava a aldeia do Miyagi? Sim. Era uma base militar de verdade. Eles nem pra fazer um cenário de base militar. Aquela base militar era de verdade, eles tiveram que pedir autorização pra fazer a gravação. Só a aldeia do Miyagi que era cenográfica. Nossa, velho. E que aldeia, né, velho? Que aldeia de uma rua só. Que aldeiazinha safada, velho. Não, e aquela festa no final, com aquelas lamparinas japonesas, e a moda caralho, fazendo dancinha. Velho, o Daniel Larusso fazendo dancinha, velho. Não, velho, não dá, cara. Não dá, velho, não. Velho. Cara, sério, ó, desculpa, vocês gostam do filme, é coisa da infância de você. Mas esse filme é uma merda, velho. Não. Velho, o cara fazendo dancinha, catá, ele aprende a fazer o catá fazendo dancinha, velho. Vai tomar no cu, Daniel San, vai se fuder, velho. Olha, e quando que um filme começa? O filme começa no roteiro, né? E aí você já começa que esse filme, ele começa com o roteiro do anterior. Foi coisa que eles não aproveitaram no primeiro. O que sobrou do roteiro do primeiro, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer Karate Kid 2. Pega o que sobrou do primeiro roteiro que a gente não aproveitou e já joga nesse já. Agora a gente aproveita. Isso foi uma ideia do Avildsen. Ah, foi? Não foi do roteirista? Não, foi do Avildsen. Por quê? Porque, no caso, tiveram cenas não filmadas do roteiro original, que era justamente aquela história do encontro do Miyagi com o John Kreese, que ele ia dar aquela porrada e na verdade só apertou o nariz. Todas aquelas cenas do início do filme estavam no roteiro do primeiro filme, só não foram aproveitadas. Aí o Avildsen falou, pô, a galera já tem 2 anos que não viu o primeiro filme, provavelmente todo mundo até já esqueceu, vamos fazer um replay, um repeteco, e o cara passou praticamente o final do primeiro filme todo. Ele passa o filme inteiro, o primeiro, você não precisa ter visto o primeiro filme, você vai só... Pega o começo ali do segundo e resolve sua vida. É tipo o Miotti quando vai editar o Jurassic Cast e tá pequeno, aí ele enche o Jurassic Cast de cena do filme. De cena do filme. É, exatamente. pra fazer minuto. Só pra fazer volume pra chegar na 1h30. Olha aí. Como é que a gente descobre as coisas? Olha. Segredos. Olha aí, nada que o Bruno faz isso também. Faço também, foda-se. Uma coisa que eu acho interessante a gente saber sobre este segundo filme é que as filmagens dele começaram 10 dias após o lançamento no cinema do primeiro filme. Olha aí, já aproveitaram o hype logo. Sim, aquele negócio, caraca, fez sucesso, bora fazer outro. Tá dando dinheiro. E deu, cara, que foi a maior bilheteria da trilogia, então não dá pra reclamar de nada, né? Fez dinheiro pra caramba. Velho, eu acho esse filme muito lento, cara. Porra, eu também acho, cara. Eu até gosto. Eu gosto do 2, cara, mas eu acho esse filme tão lento, cara, tão... O 1 você ainda aguenta ali, porque tem aquele dramazinho lá do Daniel Sam apanhando e tal, e a relação dele com a Elizabeth Shue, que tava uma teteia e tal. Mas, cara, bicho, esse daqui, velho, é uma enrolação pra eles viajarem. É uma enrolação quando chega lá. É um mimizinho, parece, olha, é uma briga de segunda série, duas crianças da segunda série, entre o Pet Morita e o Sato lá. Sério, velho. Os dois parecem... Cara, velho, não, pelo amor de Deus. Não, o sobrinho lá, o filho... O inimigo do Daniel San nesse filme, que é tipo, sei lá, o Shiryu de dragão. Ele, velho, ele tá virado num Jiraiya, velho. Ele tá muito louco. Ele tá, velho. Ó o Yuji, tudo bom, Yuji? Ele tá o Yuji, velho. Ele tá loucaço, velho. Parece que cheirou Hong Kong inteira, velho. Caralho. Bom, acho que não cabe nem a gente querer ditar cenas favoritas, né? Porque... Não dá, não. Acho que só o primeiro filme realmente que tem cenas favoritas. A gente ainda pode falar que o Miyagi ainda segura o filme bem, ainda é o... Porque, aliás, eu acho que esse segundo é mais filme do Miyagi do que do Daniel, porque o primeiro filme era o filme da história do Daniel. Essa aqui já quer mostrar a história do Miyagi, vocês não concordam? Verdade. Sim, verdade. Olha só, é no 2, é no 1 ou é no 2? Que o seu Miyagi põe o pé do Daniel San naquele Venice lá borbulhante lá. Poder ao 2 com o filho rosa. Venice! É no 1, eu não lembro. Naquele Sebion, né, velho? Sebion. Isso, que a porra borbulhante. Estou vazio. Ele meteu um Sebion ali. Ai, aliás, isso vai não, agitar não, o Daniel. Não é nem no 1 nem no 2. Essa cena do Sebion é no 3. É no 3, porque é no 3? O Daniel resolve entrar na Cobra Kai. E aí tá dando porrada, chutando um negócio isso, lá, e aí o pé dele isso, vai pro caralho. Eu, lembro agora que é o efervescente lá, que ele bota o Sebion pra perder, pra ver... Eu sempre quis aquilo. Não, cara, velho, e olha aquilo, o grau, olha o grau de preconceito desse roteiro, velho. Que eles colocam o Sr. Miyagi como se fosse um curandeiro. Um curandeiro espiritual mega poderoso, xamã. Velho. Um xamanista. Não, é medicina. Ah, é, realmente. Medicina oriental? Peraí. Medicina oriental que você bota o Sebion na água, mete o pé lá dentro e o pé volta, zerado no dia seguinte. Ah, o buga vegetal. O buga vegetal. Como o Bugai tem de tal, como o Bugai tem de tal. É o tio. Total. É a medicina oriental, velho. Do que é isso mesmo, hein, velho? As Aventuras de Jackie Chan. Teu tio que... Ah, olha aí, esse velho é o velho... O velho é o Pet Morita. Essas curandeirice do Mestre Miyagi aí, velho. É nego falando assim, não, porque os orientais são ótimos na medicina, não sei o que, inventaram a acupuntura. Pô, maravilha. O que a gente pode fazer pra ele resolver? Não, vamos fingir que ele tem tipo um poder holístico nas mãos, que ele esfrega a mão e cura as pessoas. Velho, que porra é? É moda caralho, velho. Eu tô falando desde o começo, velho. Tá bom. Vamos passar pro próximo. Karate Kid 3, o desafio final, e as velhas não larga de botar subtítulo na porcaria dos filmes. Aí cagou tudo. Qual é o subtítulo mais legal? É o A Hora da Verdade? A Hora da Verdade continua ou o Desafio Final? A Hora da Verdade continua. Não, velho, o Desafio Final. Não, a Hora porque... da Verdade. Não, o Desafio Final é porque, meu irmão, é a derrocada. É o vai ou racha. Mas tu imagina em inglês, cara, The Truth Time. Olha só. The Truth Time. A Hora da Verdade. Nossa. The Hour of the Truth. Né? Onde discípulo do The Hour of the Truth continues, eu acho mais continuous. Strikes back, né? Strikes back. Bom, novamente nós temos a dupla do diretor John G. Avildsen e o Robert Mark Kamen como escritor. Atores principais, novamente, o Ralph Macchio como Daniel LaRusso, Noriyuki Pat Morita como Kesuke Miyagi, Martin Cove voltou como John Kreese, voltou à moda mendigo, né? Aí temos como novidades a Robin Lively como a Jessica Andrews, o Thomas Ian Griffith como Terry Silver, afetadíssimo como vilão, né? Nossa, que é o senhora. É o cara que é amigo do John Kreese, que quer reviver o Cobra Kai, né? E o Sean Cannon, que é o Mike Barnes, que é o karateca do mal, que quer enfrentar o LaRusso no final. Quer reviver o Cobra Kai, porque depois do primeiro filme, quando o Cobra Kai perdeu, a academia acabou. Entendeu? É lógico. Você não pode perder nada. Não. Os papais riquinhos dos branquinhos, lourinhos, que estavam lá no Cobra Kai. Mas esta academia perde até pra um faixa branca que apareceu do nada. É uma porcaria de academia. Pra esse mestiço. Pô, e que pai da SS vai querer seu filho na academia dessa? Nunca. Bom, olha só uma pergunta, olha só. Eu vou perguntar isso pro Calaveira, porque ele é o único que vai responder o que eu... O que é o único que vai responder da maneira que você quer ouvir, né? É. Óbvio, óbvio. Quando apareceu o Thomas Ian Griffith, aqui o que faz o... Terry. Como é que é o nome? Terry Silver. E o Terry, isso. Ele não tinha a cara de que queria comer a porra do Daniel. Que isso aí, velho? É o cara que é o veterano amigo do John Kreese. O veterano que treina o Daniel-san lá, o cabeludão de Rabi. Engraçado que todo filme ele tem aquela porra daquele rabinho de cavalo, ele é, né? Tipo, ele é tipo o cara que fazia aquela série do Highlander, né? Como é que é o nome dele? É o Lorenzo Lamas. Isso, exatamente, exatamente. É o Steven Seagal baixo orçamento. Acertou na mosca, Bruno. É o Steven Seagal. Velho, ele faz uma cara. Eu comeu o Daniel o tempo todo, cara. Eu ficava preocupado com o moleque, mané. Não, o moleque não, que ali ele já tava cara de velho. Nesse ele tava cara de velho. Não, mas ele tava. Eu olhava aquelas cenas com ele, eu ficava agoniado. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai aliciar o garoto a qualquer momento. Eu ficava agoniado vendo aquela porra, mané. Eu fiquei preocupado com aquela merda daquele filme. Eu não gostei desse filme, não. Aquele filme liberou o Brokeback, cara. Sério, cara, esse mesmo, filme, mano? Ele é muito escroto, porque ele parece que fumaram no filme todo. Porra, porque ele vocês percebem, assim, não sei se é impressão minha, ou se faz muito tempo que eu não vejo, mas toda vez que ele entra naquela academia de onde ele tá treinando lá com o Steven Seagal baixo orçamento, ele parece que alguém soltou uma fumaça dentro da academia. É a sauna gay. Parece uma sauna gay. É verdade, velho. É a sauna gay que tem nos fundos. Aí toca. I am the man. Puta merda. Melhor do que tocar o Blue Oyster, né? Eu já falei, tá, né, né, né, né. Mas o que eu acho escroto desse filme é que ele começa de um jeito e aí de repente ele vai pro outro lado e não tem nada a ver o começo com o fim. Que ele começa o negócio, tá, a porra do Daniel e o seu Miyagi montaram uma sociedade de bonsai, velho. De loja de bonsai, velho. Mas você não acha que isso que foi o grande erro do filme? Porque a gente tá falando aqui que o primeiro e o segundo é sustentado pelo Pat Morita, né? Aí chega nesse e eles, tipo, jogam ele pra escanteio legal, né? Tipo, né? Tô com esse lance dele recusar treinar o LaRusso, né? Esse foi o pior erro do filme, sem dúvida. Focar na porcaria do Ralph Macchio. Acharam que ele sabia atuar, mas não, cara. Desde o primeiro dá pra perceber que ele não sabe atuar, sabe? Velho, o erro desse filme foi ter feito. Depois do segundo já tinha que ter acabado, velho. Mas, velho, como é que vai acabar? O filme fez sucesso do caralho. E aí é que tá a graça. O filme esse ia acabar. Esse só não perde no faturamento pro próximo. Porque esse só faturou 38 milhões. Eu queria faturar 38 milhões. Eu queria falar, ele tá falando com tanto desdém, cara. Mas esse filme custou quase 40 pra fazer. Ah, é? Caramba. Então é? Ele nem se pagou. Pra mim ele tinha sido tão baixo orçamento quanto o primeiro. Não! Esse eles investiram mais, né? Trouxeram você pode ver que tem mais externas, tem aquele cenário de cachoeira com o bonsai maluco lá. Não, plantado. Cenário de cachoeira, cara, eles encontraram a porra de um canyon, botaram a porra da plantinha lá embaixo e falou, moleque, desce. Não, bonsai maluco não, que um bonsai daquele ali, meu irmão, é caro pra caralho. Tá, mas pegaram com... Tá, sério, tá bom. Pô. Pegaram aquele bonsai caro pra caralho e botaram com todo jeitinho e falou, Ralph, desce. Tu vai deixar não, essa porra agora aqui. É a pergunta. Ralph, vai, aquele, Ralph. Não, aquele bonsai foi trazido pelo Sr. Miyagi de Okinawa. É um bonsai isso. Genuíno, blá, blá, blá, natural e orava, blá, blá, blá, blá. Como é que o seu Miyagi chegou lá embaixo no canyon? Mano, voando. Ele é asiático. Você não pode duvidar de um asiático. É, ele foi voando, velho. Eu trabalho com um asiático, você não deve duvidar de asiático em hipótese alguma. Não, eu acho engraçado, Nerd Master nunca viu o tigre e o dragão. Esses asiáticos voam, velho. Clã das adagas voadoras, velho. Dão nó em pingo d'água esses caras, velho. Clã das adagas voadoras. Assim, o baiano também voa, né? Porque ele besouro, né? A baiano voa, só tem uma carajé no final que vai embora. O que dá um impulso. Ou então bota um carajé no cu dele que ele vai embora também. Mas, Torinho, mas continuando... cara, o que importa não é isso. O que importa é que eu queria muito perguntar pra um criador de bonsai de verdade uma coisa. Pra se criar um bonsai de verdade, não essa pouca vergonha que se vende em feira livre aqui no Brasil, mas um bonsai que eles custam $20,000. Pra criar uma merda daquela ali, é aquela viadagem toda, tipo, tem que pegar as primeiras horinhas do sol, tem que estar. O vento tem que bater de leste a oeste. Cara, porque é uma frescura, velho. É tipo, você tem que ter duas coisas, né? Tempo e dinheiro pra caralho. Porra, meu irmão, tomar no cu aquele negócio, né? Porque só sobrevive ali. Não, e o bicho rasga, velho. Ele rasga uma árvore. Flá, aí joga no chão. Aí o Daniel, seu Miyagi, desculpa, seu Miyagi. Não, não, tá de boa. Velho, eu jurava. Eu jurava que o seu Miyagi ia sentar a mão na cara do Daniel, mas não, ele... Velho, esse filme, ele é todo errado, cara. Ele tem aquela pegada... que teve muito no, na parte ali final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi aquela porra, aquele inferno de tudo ser natureba, não, como é que chama? Tudo era Capitão Planeta, sabe? Tudo era natureza, tudo era... Eco chato, sacou? Então esse filme ele é eco chato e ele tem um inimigo, velho, que ele é tipo o inimigo do Super Xuxa contra o Baixo Astral, velho. É porque é um inferno esse. O Guilherme Caranta no filme? Era um mega empresário de empresa de. Isso, de sabe? Tóxico, isso, cara, velho, que o filme é todo errado, velho. Cara, esse filme é muito ruim. Era pro Ralph Macchio, né, o Daniel, se apaixonar pela Jéssica, que é a personagem da Robin Lively. Só que não aconteceu. Que ficou susto. Só, tipo, na amizade. Por quê? Porque o Ralph Macchio pediu pra que não tivesse o romance porque ele tava com medo do ciúme da esposa dele na época. Ah, acho que ele queria se apaixonar pelo tal do Mike Barnes lá, mano. Não, eu acho que ele ia se apaixonar pelo Thomas E. Griffith, que é o que tava batendo nele, né? Não, o cara fala com tanta vontade, vai, bate! Força! Bate! Vai, ô porra! Tem coisa errada aí, né, meu irmão? Agora, que golpe vocês acharam mais inacreditável nesses três da franquia? O do filme o do golpe Jackie da Chan. Garça, o tambor do Gilmar ou o catá do final do terceiro filme? Cara, o catá, velho. O cara, o catá do final do terceiro filme é muito engraçado. Porque o bicho fica assim, oh meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, velho. Senta a mão na cara dele, caralho. Velho, dá o golpe da garça, caralho. Tu esqueceu essa porra? Não, peraí. Eu vou ver agora aqui, eu tô abrindo o YouTube, eu vou ter que ver essa porra dessa final do final porque eu não lembro. Não, imagina o cara no meio da luta começar a dançar macarena. Vamos ver. Ralph Macchio fazendo catar. Eu tenho que ver isso, tá? Tem uns dois aqui, um de frente pro outro, tal, blá, blá, blá. Eu vou avançar essa porra porque isso vai demorar pra caralho. vamos lá, tá parte que tal, ele foi, deu um chutão na virilha. Nossa senhora. Eu posso falar uma parada? Esse filme era mais legal na minha memória. Cara, sabe, eu tô vendo o finalzinho, tem o final dele dublado aqui no YouTube. Sabe quem que dublava? O Celton ou o Danton Mello? Nossa. É o Celton Mello, velho. Nossa. Meu Deus do céu, eles estão... Não, tem uma hora que o... Depois que o cara dá o chute no saco do Daniel, ele fica meio boladinho. E ele... Depois tem uma hora que ele pega, agarra o Daniel pelo braço e começa a chutar, dá uma sequência de chute. Caralho, isso na minha cabeça era tão, tipo, altamente técnico. Eu tô vendo agora, que vergonha, cara. É, por isso que às vezes não é bom rever. Foi igual o Alexandre, caralho, foi igual Alexandre me fez já assistir os 8 filmes da Louca Academia de Polícia. Ah, não reclama não que tu gostou. Pô, do caralho. Atenção, ele vai fazer o catar agora, peraí, atenção. Não, vamos ver o aqui, o seu Miyagi tá olhando, ele começou a fazer o catar. Ah, ele tá fazendo coreografia. cadê? Vamos. Aí ele chegou, ele fez o cartaz gigante e parou. Peraí. Não. Foda-se. Não admito isso. Não. Ele é mais legal na minha imagem. Obrigado, Alexandre. Ah, cara, a gente tá falando tudo aqui. A gente tá falando um monte de coisa, metendo pau do Karate Kid, velho. Mas nada vai ser tão ruim quanto o Karate Kid 2010 que fizeram com o Jack Chan, velho. Não, calma, a gente vai chegar nele já. Calma. A gente chega daqui a pouco nele. É um cacete. Porque tem um pior. Na tua cara, olha só. Tem um pior que você tá esquecendo. Karate Kid 4, A Nova Aventura. Caralho, esse puta velho, esse eu acho que eu vi no cinema. Mentira. Puta, né? Não, isso não, dinheiro cinema, pra não. Isso não foi pro cinema. Tem, e sabe quem era? A Danielle San? Eu sei quem é. Hilary Swank. Hilary Swank, velho. Ai, cara, o Karate Kid 4, A Nova Aventura, ou The Next Karate Kid... de 1994, 10 anos depois do primeiro filme, nem o mesmo diretor e o mesmo escritor eram. Porque quem dirigiu esta bomba foi o Christopher Ken e quem escreveu foi o Mark Lee. Quer dizer que nem os próprios diretor e escritor originais se atreveram a botar a mão nesta merda. Olha, isso aqui tá com cara de que o seu Pat Morita tava com dificuldade de pagar o aluguel e nego fez uma vaquinha pra ele poder pagar o aluguel. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que foi o seguinte, a gente tava discutindo que o terceiro, ele não deu certo porque tirou o Pat Morita, né, do papel principal, basicamente. Sim. E aí um grupo ali de novos cineastas falaram, não, porque nós podemos fazer um filme que mostre que o Pat Morita é o cara que, pô, só ter ele no filme que é o que importa. Pode ser uma garota sendo a lutadora de karatê que vai vender. E deu no que deu. Cara, não, o Christopher Ken, ele dirigiu Young Guns, mané. Sim, pra tu ver que o cara não é mau diretor. E foi antes do Karate Kid. Sim. Como? Ué, fazendo. Anos 90, né? Anos 90 já. Bom, os atores, vão né? Dos originais, só sobrou o Pat Morita, não sobrou mais ninguém, fazendo o Ketsuki Miyagi. Hilary Swank fez a Julie Pierce. Constance Tower, Louisa Pierce, que era a mãe da menina. A Lenny Mãe era a avó da menina, só pra ter uma ideia. Michael Ironside, acredite se quiser, tá nesse filme, fazendo o Coronel Duncan. E Chris Conrad como Eric McGowan, que era o par romântico da garota. E é só isso que eu sei desse filme, porque eu não vi. Eu lembro, a única coisa que eu lembro do último filme... Pô, mas tu não viu e grava um Paranerdia sobre isso? Ah, porque esse... eu não considero como parte olha da só, franquia. Olha só, já que a gente não considera como franquia, nem o Nerdmaster viu essa merda, será que a gente podia não gastar, tipo, nem 5 minutos falando dessa porra? Posso falar só uma coisa? Só uma coisa que vale a pena falar desse filme? A o faturamento dele foi de 8 milhões. Que isso? E o filme custou 15. Pois é. Um recorde de bilheteria. E hoje a Hilary Swank já tem 2 Oscars na mesa. Que bom, né? Mas é aquele negócio, seu passado te condena, né? Todo mundo tem uma mancha negra na mas vida. Mas a culpa... Né? Não, mas peraí, a culpa do filme ser ruim não é dela. Isso. A culpa do filme ser ruim não é dela, porque o filme é ruim. Eu só lembro de duas coisas do último filme. Só duas, que a primeira é ela fazendo flexão numa cachoeira não, velho. Tipo numa barragem. Muito doido o seu Miyagi, velho. Vai fazer flexão numa barragem, porque se você fraquejar, tu cai e morre. De novo, é o velhinho pedófilo. Você cai e morre na turbina aqui do negócio aqui. Então tá, né? O velho pedófilo. Tá bom, chega de falar desta bodega deste filme. Não, mas peraí, tem um golpe final, vocês não estão deixando eu falar o golpe final. Fale o golpe final, eu não sei qual é. Porque então, todo karatê tem que ter um golpe final. Qual é o golpe final? Não tô achando aqui. O golpe final da Hilary Swank é ela tinha que dar uma voadora ajoelhada. Caraca. Uma voadora ajoelhada. É isso, não, foda, era uma voadora de joelho, não? Não. Ela tinha que estar de joelhos e, tipo, já levantar numa voadora. Isso é humanamente possível, cara. Não. Cara, senhor, técnica de aprovação, senhor Miyagi. Ou faz isso ou você não ganha a faixa. Pô, tô tentando esse era isso. E ela faz no final. E se eu não me engano, ela não luta no campeonato. Ela tá brigando com uns brutões, assim, uma coisa assim. É, parece que, pelo que eu sei dessa porcaria, ela só pegou isso pra poder bater nos bullies que batiam isso, nela na escola. E a referência dos filmes anteriores é que o senhor Miyagi vira e fala assim, treinar homem é muito mais fácil. Pronto. Treinar homem é muito mais fácil. É, ele pedófilo. É, não tem aí. TPM pra aguentar, né? Ele né, gostava pô? De um cozinho peludo, apertadinho, né? Entendeu? Tá bom. Chega. Vai descambar pra putaria já. O Calaveira esquece que ele não tá no Jurassic Cast. Né? Não, eu tô calado. Eu tô caladinho aqui. Agora, descambar pra putaria, o Gabriel já falou que o Pet Mori tá um tremendo um pedófilo e eu que vou descambar pra putaria? Ah, Calaveira, manda brasa. Vai a sinopse do Karate Kid de 2010. Tá. Não, tem que ser o Brunão, porque o Brunão adora. Ah, vai lá, Brunão. Não, eu adoro tanto que eu nem vi, porque eu odeio qualquer coisa da linhagem Smith. Inclusive esse pirralho desse filho dele, que pra mim é o pior ator do universo, esse desgraçado. Não, tem mas, um filme enfim, muito bom do Smith, cara, aquele do que ele... É o único, A Procura da Felicidade, é o único. Esse é bom pra caralho esse filme, pô. É o único, mas aí não é culpa dele nem do filho, é do roteiro e do diretor. Mas enfim, The Karate Kid, 2010, é o diretor Harold Swart, escritor Christopher Murphy e Robert Mark Cumming, a história é a mesma anterior. Os atores principais têm o Jaden Smith como Dre Park. Olha que merda de nome, velho. Dre Park. Mas é porque todo o... Eu posso falar, posso não fazer fala, piada. Velho. Não fala. Posso fazer isso. Piada desse tipo aqui? Não pode, aqui não acho pode. Que é Andrei, é de tipo Andrei. Não, não é Andrei, não. É porque todas as pessoas desse tipo assim. Então, ele. É que eu tô segurando a língua. Ele. Dre é tipo. Tinha o Dr. Dre, entendeu? Isso é tipo nome forte, rua. Assim. Nome de rua. Tipo La Fonda. É só você ver o nome da mãe dele, que é Sherry com SH. É, tipo... Faltou só ser... Ela fala, Dre, você é o negro da... como é que é? De Nova York, cheio de atitude. E aí, Detroit. Não, e falando isso, balançando a cabeça e segurando o pescoço. Mas sempre, velho, e as negras americanas falam desse jeito. Faltou só um frango frito. Elas falam balançando a cabecinha assim, velho, é muito engraçado. Parece todo mundo Fat Family, assim, sabe? Lembra Fat Family? Com o dedo em you hear me, né? Boy. Aham. É, tipo assim, excuse me. É tudo assim, entendeu? Mas falei, Bruno. Temos o nosso querido Jackie Chan como o senhor Han. Olha, nem pra ser senhor Miyagi de novo, né, velho? Mas, não, enfim. Que não podia. O Miyagi é japonês, pô. Ah, é. O Miyagi é japonês. O filme se chama Karate Kid e é sobre um garoto que aprende Kung Fu. Isso. Na China. Na China. Aí pode. É, aí pode. Taraji Henson como Sherry Parker, Wen Wen Han como Mei Ying, como Mestre Li e Zhang como Chen. Pelo menos os chineses, eles contrataram os chineses pra fazer o papel. Não, o filme é gravado, não, o filme é rodado. Na pastaria mesmo. Caralho. Tudo aí de São Paulo. Como é que fala? O filme, a locação foi gravada na China. Inclusive, as locações do filme são muito bonitas. Uma coisa que eu não realmente eu não sabia até ler essas curiosidades que foi eu mesmo que fiz. Foi o primeiro filme estrangeiro rodado na Cidade Proibida desde O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci. Caralho! É, porque realmente é lá na Praça Vermelha, que eles chamam, né? Aquela praça gigante, onde eles fazem... É proibido filmar lá. É. E pior, é filme americano, cara. É americano, tá ligado? Não, mas filme é uma ódio. Não, mas isso não interessa. O filme é uma ódio à cultura chinesa. Cara, o filme pode ser americano, mas eles respeitaram muito a cultura e o know-how chinês, cara. Porque, por exemplo, os chineses nesse filme falam chinês. Eles não falam inglês. Só a menininha, que é par romântico, do Jaden Smith, é que fala no inglês meio macarrônico, mas fala. O resto da galera é chinês falando chinês, cara. Cara, eu quero dizer que eu concordo com o Brunão, que eu quando dizem que tudo é culpa do Jaden Smith, tudo é culpa dele, velho. Ele é muito ruim, esse garoto. Ele é muito ruim, velho. Ele fica fazendo beicinho em todo filme que ele aparece. Ele fica com aquele cara de mal. Ele faz. Ele não, não é porque ele é beiçudo. After Earth também, né? Não é porque ele é beiçudo. Ele faz beicinho, ele faz assim. Com a boquinha pra frente, entendeu? Quando ele tá emburrado. No último filme dele, com o pai dele, velho, aquele filme horrível depois da Terra. O filme é só o moleque fazendo bichinho. Papai, eu sou... Ele eu se acha o ator do milênio. Ele se acha o gostosão, porque eu sou... Eu sou tipo a BFF do Justin Bieber. Meu pai é um ator famoso. Isso, ele se acha um atorzão. Velho. Um moleque é medíocre, mas ele é medíocre, velho. Estilo cine trash. Ele é muito ruim, esse garoto. Aí fizeram um filme patético. O filme é horrível, porque, porra, tá usando, sei lá... base de roteiro dos anos 80, que é aquela coisa, garotinho que, porra, leva porrada, que vai buscar uma arte marcial, velho. Pela madrugada, velho. Aí me coloca o nome do filme de Karate Kid, e aí chega o diretor na maior cara de pau pra fazer uma homenagem. Homenagem a quem? A quê? Se o filme é sobre... Se o filme, o próprio filme, sacaneia os karatecas. E não estou falando do Shippato Yamazaki. Mas o próprio filme tira uma sacanagem, porque sempre existiu essa rixa, né? Karate, entre Karate e Kung Fu, até porque um é do Japão e outro é da China. E sempre teve, né, rivalidade entre os dois. Eu não sei porquê, porque é tudo igual. Bota uma quantidade de chinês e japonês no mesmo balaio que eles não vão se identificar. E você não queria ser preconceituoso, né? E eles não vão se identificar. Aí eles ficam com essa coisa, não gosto de chinês, velho. Se não gosta de chinês, velho, puxa tua cara, velho. Mas enfim, entendeu? Não vou entrar nesse mérito. Bom, o filme é ridículo. Olha só, a sinopse básica do filme é a mesma do filme de 84. É a mesma do filme de 84, só que é na China. Peraí, aí é que tá. Última coisa que eu vou falar, né, Edmarcio, desculpa. Fala. A sinopse desse filme é a mesma de todos os filmes dos anos 80. Pronto, falei. Ok. Acabou. Não tiro a razão. Não te tiro a razão. É só isso que eu queria falar. Mas tem alguns adendos aqui que eu gostaria de colocar. Por exemplo, a premissa básica, tanto do filme de 84 quanto daqui, era o fato de que o cara é o novo na cidade, desajustado, tentando fazer amigos e não conseguindo. No caso do Daniel LaRusso, é porque ele era de Jersey e foi morar na Califórnia. E não, aqui. Não. No caso do Daniel LaRusso, é porque ele era chato pra caralho. E a mesma coisa do Jaden, que é chato pra caralho também. Exato. Só que ele é um chato pois pra caralho que não sabe falar o idioma do país em que ele está. Isso, é porque então, não quiseram copiar. Eu acho que é a mistura com dois, que é quando o LaRusso vai pro Japão. Acho que é, eu achei, eu vi dessa forma. Ah, leva não, mano, não, Nicolas, desculpa, não, mas isso não funcionou lá no 2, porque todo mundo falava inglês no 2, cara. Não, é, no 2 é verdade, mas só que assim, eu acho que foi uma espécie de mistura e que nessa eles resolveram acertar de botar a pessoa. O Daniel LaRusso não sentiu a menor dificuldade de passear em Okinawa, cara. Nenhuma. Ou melhor, na Havaí. Né? É, né? Que era Havaí. Tava na Havaí, velho. É só falar inglês. Ah, pronto. Cara, Havaí é o melhor estado americano, velho. Ô lugar legal. Sou doido pra conhecer o Havaí. Bom, então vamos pegar aqui um apanhado geral. Calaveira já falou que detesta esse filme, certo? Ah, esse filme é patético. Ok, beleza. Brunão não chegou a ver ainda. Eu não vi, eu quero ver, tenho vontade de ver. Mas o meu problema é com esse moleque, esse imbecil desse. O Beiço Smith. Ok. Smith. Vamos chamá-lo de Beicinho Smith. É o nome velho, dele. É patológico. Eu não gosto desse moleque. Eu não gosto do pai dele. Eu não gosto. Pra mim, o pai dele, ele fez. É, depois que ele fez o primeiro Men in Black, ele ficou meio despirocado. Cara, eu tenho a mesma opinião. Só fez merda, cara. Só fez merda. Entendeu? Eu gostava dele no Maluco do Pedaço. Gostava dele no Men in Black. E pronto, é isso. Ah, mas o coisa no o Smith no Eu Robô é quase bom. Não, é quase uma merda. É tudo uma merda. Bom. O Smith caga tudo que tá ele bom. Faz. Velho. Gabriel, sua opinião sobre esse filme? Cara, esse filme só me deixou muito puto porque dois momentos. Primeiro, quando o Jack Chan vai, tá aquele monte de moleque pra bater no base boy lá. Eles estão doidos pra enfiar porrada no moleque, chega o Jack Chan. Como estamos num filme que não foi rodado nos anos 80, o Jack Chan não podia enfiar o cacete nos moleques. Sim, sim. Ah, isso me deixou muito puto. Ele foi só. Quando ele vai, os moleques vão bater, sei lá, uns 8 moleques pra bater no beicinho boy lá. O Jack Chan aparece e fica só, tipo, empurrando, usando o moleque pra bater no outro. Ah, mas foi legal, cara. Ele faz um dar um chute na cara do outro. Uma coisa você tem que entender. Isso é o estilo de Kung Fu do Jack Chan. Mas, de novo, mas aí é que tá. Eu tô falando que eu não gostei do fato dele não descer o cacete nos moleques. Não de que a coreografia foi uma merda. Mas é o estilo dele. Isso eu achei... Ah, em qualquer filme, ele pisa numa vassoura que a vassoura bate no cara e não ele irmão, bate no cara. Se fosse nos anos 80, Jack Chan tinha jogado um moleque dentro da janela de vidro. Nada, cara. Jack Chan sempre foi assim, cara. Jack Chan correndo que ele vai bater no cara. Que, opa, esbarrei numa se caixa que caiu em cima do cara. Se fosse nos anos 80, ele tinha pegado um pedaço de madeira enfiado na cabeça cheio de prego no moleque. Tá. E a outra cena que você não gostou? Tomar no cu, no final. Não. Você não gostou do facão do Guile, não? Mano, eu tava no trabalho assistindo esse filme. O nego falou, caralho, vamos ver esse filme que chegou aqui. O maluco tinha um blockbuster do lado do meu trabalho, na época. Ele pegou, o maluco alugou naquela merda e nós fomos jantar vendo a porra do filme. Tava no trabalho, no dia. Meu irmão, quando a gente, todo mundo já empurrando o filme goela abaixo, porque eu não aguentava mais ver aquela porra, me vem aquela porra daquele chute. Pensa uma ideia, quando o moleque deu o chute e o garoto, a 1,5 metros de distância, caiu, que aquele chute não pegou naquele japinha nem fudendo. Não, isso aí foi escroto pra cacete. Quando o moleque caiu no chão, a gente fechou o player e foi ver desenho pra ver alguma outra coisa, porque não dá. É porque trabalhar não era uma opção, né? A gente tava jantando, Entendi. Estava eu no meu trabalho e fomos fazer outra coisa, porque trabalhar é besteira. Tá bom, tá bom. Mano, se eu falar o que eu fazia naquele emprego lá na... Tá bom, olha lá, lá, lá. Nicolas, você vai querer salvar esse filme? Eu vou, cara. Eu vou fazer aqui papel de advogado diabo mesmo. Mas pra que isso? Vamos lá. Tipo aquele cara da escolinha, me convença. Primeiramente, eu achei que as coreografias, no geral, tirando esse último golpe... Se bem que se for comparar com os últimos golpes, também os outros Karate Kids também, talvez isso seja melhor. Mas a coreografia foi muito mais bem ensaiada. Nicolás, posso só te interromper uma coisinha? Ela não foi mais bem ensaiada. Ela foi a única ensaiada. Não, sério mesmo, assim, as cenas de lutas foram muito melhores. Não, isso não tem dúvida. Com certeza. E assim, eu curti realmente o filme. Eu acho que não sou o público desse filme. Eu acho que o público é um público infantil, assim como eu era quando eu vi. Principalmente pelo fato de que você não luta com Kung Fu e sim Karatê. Não, mas eu já lutei com Kung Fu. Eu já fiz Jiu-Jitsu, já fiz Kung Fu, Taekwondo, Karatê. Fiz um pouquinho de cada já. Mas Karatê foi o que eu fiz mais tempo, que eu fui atleta do Vasco, inclusive. Tinha carteirinha, era federado. Mas, enfim, eu gostei do filme, eu achei que se eu fosse criança hoje, tivesse vendo esse filme, eu gostaria, sabe? Ia me empolgar pra caramba, ia querer aprender. E agora, quanto à trilha sonora do filme... Eu sei que tem Lady Gaga, eu sei que tem Justin Bieber, mas o AC/DC com Back in Black na cena de treinamento. E o Red Hot Chili Peppers com Higher Ground do Stevie Wonder. Pra mim, porra, sério mesmo, achei do caralho, assim. Gostei muito dessa parada. Ah, então tu não gostou do filme, tu gostou das músicas que aparecem no filme. Eu citei várias coisas. Gostou das músicas e da coreografia. É. A parada da Cidade Proibida foi legal pra caramba. O treinamento que o Jack Chan vai levando ele lá pra conhecer aqueles templos. Pô, achei maneiro. Mas isso não é um filme, cara. Você bota um bando de chinês lutando Kung Fu junto, é maneiro de ver. Não interessa cá onde, velho. Você lembra aquele filme que tinha o cine do Band Trash, sei lá? Que parecia um filme de porrada do Jet Li antigão, velho, dos anos 70. Monge Shaolin. A gente adorava. O filme é horrível. Monge Shaolin, Templo Shaolin. Não é um filme que é bom. A cena é legal, velho. Bota um bando de. Velho, você bota um bando de chinês reunido, eu já fico empolgado. Porque pra mim vai sair porrada. Quer ver um filme? Pra mim já vai sair porrada. Eu fui na liberdade. Quer ver um filme que é a mesma coisa? É o Mestre das Armas do Jet Li, que é um dos últimos que o Jet Li. Eu vi, senhor. Tem um gravado aqui no HD aqui, velho. Esse filme é bom, esse filme é horrível. Não tem história nenhuma. Mas não tem história nenhuma, mas as cenas de luta são sensacionais. Não, tem sim, Mestre das Armas tem, pô. Ei! É inspirado em fatos reais, sabia? O Mestre das Armas. Não tem como, velho, você gostar de um filme. Primeiro que tem o Jaden Smith. Não tem como. Eu não tenho como, esse filme é muito ruim, velho. Cara, por exemplo, você assistiu o filme, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que caralhos a mãe do moleque foi morar na China? Proposta de emprego. Não tem memória. Ela não fala! Ela se muda, ela só se muda e fala, nossa vida agora está na China. Roubou, vendeu crack, deu merda e fugiu pra China. Pra mim foi isso que aconteceu. O pai da criança morreu. Eu tô passando mal aqui, cara. Eu não vou aguentar, não. Parece o Carlos Alberto rindo. Gabriel ri igual o Carlos Alberto. Todo mundo aqui há muito tempo, cara, eu não vou conseguir. Velho, eu se fosse o diretor de dublagem, eu ia alterar o texto todo dia. Botar a mulher falando assim: Ô, Dre, a gente vendeu muito tóxico, a gente precisa ir embora agora do alemão, vambora. Fazer alguma coisa assim, daí bota o povo pra fugir lá pra China. O filme é horrível, velho. Eu não vou ficar me repetindo, o filme é horrível. Ah, bom, minha opinião. Sou da mesma opinião do Nicolas, só que com uma diferença. Eu percebi que este filme é uma merda, então eu desencanei da história e só apreciei as cenas de luta E o final que cagou tudo, mas fazer o quê? Você não podia fazer nada melhor que isso, né? Mas acho que eu fui realmente ver como criança. Eu fui ver com a cabeça criança. Lembra que quando a gente falou lá no podcast Boteco, que eu falei, não, cara, não vou ver esse filme. Que não vou eu ver, te falei pra ver e você não se arrependeu, né? Ah! Exato, mas eu fui com a expectativa lá no chão, cara. Porque eu já odiava pelo lance de se chamar Karate Kid. E, pô, como lutador de Karate, eu fiquei, não é possível, não aceito, sabe? Eu fui ver com a expectativa mínima, cara, mínima. Mas você sabe por que, que esse filme se chama Karate Kid, né? É porque, primeiro, ele tinha que trazer a ideia da franquia, né, do Karate Kid, e pra não confundir com Kung Fu Panda. Se ele fosse Kung Fu Kid, o pessoal ia confundir com Kung Fu Panda. Ah, sim, porque realmente o Jaden Smith e o Kung Fu Panda são iguais. Ah, mas você sabe como é que é público americano, Brunão? Eles são retardados. Não, você sabe como é que... Não, pera aí. Há limite pra tudo, né, Master. Tem limite. Olha o tom de pesar, né, na voz dele. Não, velho. Exato. Jaden Smith, velho. Ó, eu tenho vontade de tacar fogo no Jaden Smith e apagar com um martelo. Sério. Muita vontade. Eu fico imaginando como é que é apagar fogo com um martelo. Mano, deve ser muito legal. Eu quero tentar isso há muito tempo já. Olha, só uma coisa. Cara, pra quem nunca viu o filme, eu estava lá no trabalho, né? Aí já assistiu essa porra. Quando a gente estão passando pelo tempo e nós vimos a menina equilibrada do lado de fora, num precipício, fazendo aquela pose, um olhou pra cara do outro e falou: fudeu, vai ser isso o final do filme. Aí. A cena da mulher hipnotizando a cobra. Não, cara, um olhou pra cara do outro, vai ser isso. Sabe o que eu pensei quando eu vi essa cena? Eu pensei, ele vai dar aquele mesmo golpe do Karate Kid 1, só que agora vão usar a desculpa da hipnose pro cara acreditar que ele não vai chutar daquela forma, entendeu? Tipo assim, usaram uma desculpa, porque no 1 não tem desculpa nenhuma pro cara ter caído. Como não? Chute, o cara foi pra dar uma carada no pé do Daniel. o golpe especial do Karate Kid 2010, ele parece o chute da Chun-Li misturado com o golpe da Chun-Li. Misturado com o golpe do Guile. É o facão do Guile. Não, cara. Ele dá um chute de lado, ele vira o corpo de lado, dá um mortal pra trás e... Cara, é complexo demais. Não tem geometria pra aquilo ali. Não tem geometria, não tem anatomia. Isso aí é pra frustrar a criança. Não tem geometria, não tem anatomia humana. Cara, não tem. Cara, o Karate Kid 1, pelo menos, a criança vai querer fazer Karate que nem eu fui querer, né? E você vai aprender muitos golpes muito melhores e você vai se sentir muito melhor que o Karate Kid. Esse daí não, a criança vai... Eu quero aprender aquele chute que gira lá e nunca vai aprender. Aí é foda, né, mano? Agora, vocês querem ver o que é você querer ganhar dinheiro com uma franquia sendo tosco? Brunão, fale-nos sobre o desenho de Karate Kid, a série animada. Caralho, existia isso? Existia. Eu não me lembro de nenhum episódio, velho. Mentira. Graças a Deus, consegui apagar isso da memória, mas eu sei que tinha o Daniel San, o Miyagi. O seu Miyagi, e eles deviam, sei lá, quebrar o pau com inimigos genéricos. Caralho, mané, eu lembrei de muita coisa agora. Puta que pariu, ouvi aí. Agora, a história é basicamente o seguinte: roubaram uma espécie de mini templo sagrado, uma espécie de miniatura de um templo sagrado da aldeia de Okinawa do mestre Miyagi. Aí a ideia era o mestre Miyagi. Só existe essa. Correndo pelo mundo com Daniel a tiracolo pra tentar recuperar o bendito do mini templo. Que tava sendo contrabandeado pra lá e pra cá. E não fazia mais nada, era só isso. Os episódios. Olha a abertura. Quer dizer, Karate Kid, onde está a Carmen Sandiego, né? É uma merda dessa. Por aí. Olha a abertura. Botei a abertura no link aí. Olha isso aí. A mulher desviou do leopardo na árvore. Tá. Ele tá no México. O Sonia tá bom, não vou gastar tempo falando não, desse. Não, desse vou, desse eu não desenho, vou clicar não, nesse não, link. Não. Cara, clica que é bom. Clica que não, é bom que eles estão dirigindo um Fiat 147. 25 segundos. Que cai no desfiladeiro e ele cai em pezinho. E eles depois fazem um joinha. Assiste que é bom. Olha, é bom pra caralho. 25 segundos, Daniel Larusso. Dá um mortal pra trás, cai em pé. Um selvagem, que provavelmente deve ser da África. Vai enfiar a lança nele. Ele vai, pega o maluco e joga longe. Não, cara, não. Tá tudo errado. Tá bom. Se o Meg não se pô, por quê? Foi pra ganhar dinheiro, pô. Por quê? Bom, vamos encerrar. O Daniel Larusso está em cima de um torpedo. Vamos encerrar essa história. Jabás finais dos meus queridos convidados. Nicolas, fora o pó de café, que você não tem como fazer jabá, porque já morreu essa porcaria. Tá parado. Fale um pouco lá sobre os brucutus e os bacanudos. Então, no Brucutu eu participo lá do Sentage, eu participo de todos os podcasts que tem lá, só que agora a gente tá vindo com um projeto novo de um podcast sobre nostalgia, que ainda não foi lançado, ou seja, novidade mesmo, né? Apesar de o assunto ser antigo, mas aguardem, só frequentar lá nossa página no Facebook, os Brucutus, fb.com/brucutus, né? E além disso, tem minha participação lá no Bacanudo também, né? O podcast do Pedro Duarte, na qual eu participo do podcast Bacanudo mesmo. E em breve vou estar participando também do 20 Perguntas, que ele tá sempre entrevistando a galera aí da internet. Já foi o Afonso Solano, já foi uma galera lá, o PH Santos também. E eu vou estar fazendo essas entrevistas junto com o Pedro. Muito bem. Calaveira e Bruno, quem quer fazer o jabá do Jurassic Cast? Não, Bruno. Não falo mais dessa merda, não. Eu tenho. Calaveira, manda. Gente, quem quiser, né, ouvir a gente fazendo babaqui, falando babaquice, fazendo uns comentários muito do deselegante sobre a vida, o universo e tudo mais, nos escutem lá no jurassicast.com.br, www.jurassicast.com.br. E lá nós temos o nosso podcast Jurassicast, onde nós abordamos filmes de nossa época e falamos também de todos os tipos de filme que aparecem no mundo, séries, desenhos, pornografia, tudo, cara. A gente faz tudo. Podcast é o Jurassicast é um podcast que fala sobre aquilo que nos der na telha. Isso, então... e já vai ficar aqui registrado o convite oficial para que Rodrigo Calaveira e Bruno Lagana participem do Paranerdia sobre Doctor Who. Vamos lá, já tá mais do que prometido. Você já me chamou tem um tempão. Sim, mas agora vai voltar pra funcionar essa bagaça, então vou fazer isso aí funcionar pra valer. Vambora. Gabriel, meu queridíssimo, obrigado pela sua participação, obrigado por ter esculhambado toda a gravação dessa... Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso, né? Quer mandar um beijo pra alguém, além da sua fofuxa? Não, tô bem. Então tá bom. Com esse jeito totalmente sem graça e sem jeito do Gabriel, vamos ficar por aqui. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Não, o de amarelo é o inimigo do 2. É o cara que é o namoradinho da Japinha. Isso. Que tem uma cena de porrada tosca demais. Pô, os 5 são o Chris, o Lawrence, o Daniel San, o Shang, que é o Japinha chato do 2, e o Sato, que é o vovô Japinha chato do 2. Vovô Japinha. Vovô Chapinha. Vovô já. Fala isso rápido. Vovô Chapinha chato. Prefiro não tentar. Pô, mas, sei lá, cara. A gente tem corpo de anão, né? Sabe? Parada meio Tolkien. Parece não. Um monte de hobbits. Cara, é Bumblehead, isso aí é o tamanho da cabeça do Lourinho. Não, mas não é questão da cabeça, não, tô falando do corpo mesmo, tá vendo? Eu acho que a perna tá muito próxima do ombro, sabe? Que era da Glaslit. Cara, qualquer coisa da Glaslit. Nossa, isso deve ser bom, hein? É bom, olha que beleza, hein? Tu lembra dessa porra, aquela vez? Jesus, apaga a luz. Cara, esses bonecos parecem aqueles soldadinhos de chumbo do Toy Story, soldadinho de plástico do Toy Story. Bruno, quando você apertava pro Daniel Sam bater na tábua, ele chorava. Chorava. Caraca! Se mijava todinho. Todo mundo tinha voz fina nos anos 80, por isso que minha voz é assim. É verdade, é. É, eu acho que era Chicago que cantava essa música. É a mesma que cantava aquela. E foi indicada pra Oscar, velho, essa música. Pô, mas essa música é. I am a man who will fight. Você percebe que as pessoas só sabem cantar essa primeira frase. Né? Exatamente, não sabe mais depois... nada. I'm in the mirror. Parece o Tiririca cantando. Índia, seus cabelos, Índia, seus cabelos. Índia, seus cabelos, Índia, seus cabelos, isso vai tudo pro Zé.